3, boa noite, Gol 1970. Tem informação disso? O número 70, boa noite, chegada a Mari, desce para o nível 050. Mari 050, Gol 1970. Voando 246, eu solo aos 45, ao livrar 10, solo 129. 29. Solo Salvador. Solo Salvador, gol no 246. 246, segue Alfa, Chimete da Juliette. Alfa, da Juliette, 246. O Chimete acionamento, chamei a 313, na posição 4. 3-1-3-1-4, tá ali, deixando pro táxi. Livre, metro 3-1-3. Salvador, boa noite, gol 1-2-1-8, informação 5. 888 da Globo, chegada Box, para o 0... 50, nível 050. 50, pegada bom. Gol 8. Posição para o Gol 246? 246 seguirá para o portão 06. Ok, 06, 246. Da Juliette, né? Juliette, portão 06. 06. Roxa 6313, temos 1957 a bordo. 4 horas e 10, alternando o galeão. Sente o AB? 1957. 1957, segue táxi via de Alfa no ponte Piradão no 0, torre 1, 1895, QNH 1095. 1895, 1095. 95, obrigada. Salvador, boa noite, Gol 970. Boa noite, Gol 970. Tá livre o pouso na 10, o vento é 130 graus, 10 nós. Está livre o pouso na 10, Gol 970. Mike, Europa Zero 84, we are at stand number 10, destination Madrid, we are ready for startup and pushback. Okay, you stand by for startup and pushback, and copy Europa 084, stand by. Go ahead. Eu 5972, via Box, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporte no localizador, livre elétrico. Para 2000 pés, 1015, reportará no livre elétrico, se passa aqui. Europa 084, ready for copy? Let's go ahead, please. Provador de Madrid, clear to flight level 390 via up Whiskey 50 after flight conforme a flight playbook. Take off runway 10 after left turn, MOM departure, D-Lub transition, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo. Provador departure frequency 119.35 and squawk 5056. Direita 219, eu falo. Direita 219, vamos lá. Até. Turn, Ico. Momo, departure, Dilube transition. Delta, India, Lima, Uniform, Bravo. Vai up, eu acho que 50, after flight conforme a flight plane route. 390, 119.35056, at the transition, Dilube, and I apologize, but say again the departure, please. Momo departure, Mike Oscar, Momo, D-Lube transition, Delta India Lima, Uniform Bravo. Okay, Momo departure, D-Lube transition, Europa 084, thank you so much. Delta 70, segue Alfa, Chameleon, para Juliette. Alfa, Project 4, could you say again, Squawk and Airway? Of course, Squawk was 5056, Europa 086 and 390 flight to level. And Airway is up, risk 50. And initial 50, Europa 084. Airway 2, pushback and setup? We are totally ready for setup of pushback. Clear to push for taxi, Europa 084. Okay, again, Europa 084. Third pushback and start up, report for taxi. Okay, we'll report ready for taxi, Europa 084. Torre Ocean 6303, considero no zero próximo. Ocean 63 no 3, autorizado, decolada 10, vento é 120 graus, 08 nós. Ganhar e decolar no 0, né? 1888, desça para 3 mil pés, ajuste 1015. 3015, 1888. Juliette, Cordão 7. 1888, vetoração para o sistema de incremento, mantenha presente PRO limitado pelo custo do localizador. Ok, após pelo, mantenha PROA e pelo nome. Bom, 1888, só reduzir um pouquinho, ok? Ouviu 5972, estabilizar na ILS, tá? Rio 5972, livre LF, chame torre 11895. Torre 11895, Rio 5972. Torre Salvador é o Rio 5972, boa noite, vai começar a ficar no baixar, checar, onde está? Rio 5972, boa noite, está livre o pouso na 10, vento 140 graus, 099. Finalizado o pouso, questão 0, Rio 5972. Após o vizinho, pode falar, Leda? Direto Leda, 6313. Obrigado, Leda. Gol 1888, desça para 2000 pés, ajuste 1015 para o localizador, esquerda front 30, reforço estabilizado. 2015, esquerda 130, chama lá estabilizada, 88. Estabilizou o 1170. 1170, livre LS, chame torre 11895. 295, até já. Visual 1888 da Gol. 1888, livre LF, chame agora a torre em 11895. 1895, você viu? 1095, ajuste gol 1170. boa noite, CNR 6224, informação Alfa, cruzou 290 no Chile. Boa noite, CNR 6224, vou na proa da posição ETAP, desça para o nível 050, o ajuste do altímetro 10 no 5. Direto ETAP 050, ETAP, CNR 6224. 5972 no solo 00, chame o solo 1219. Não fazer o esforço, aproveite o taxi, vai aí para o 1, India and Alpha, o hold point of runway 10, contact tower, runway 8.95, QNH 1015. Vento, 130 graus, 109. Livre, pouso 90, gol 970. Alpha 043. Direct 4, we proceed via India Alpha and 1015 now QNH and 1895 for Coastal Tower, thank you. On the point, contact tower 18.95, Europa 084. On the hold point 1895, Europa 084. Alô, Salvador, azul 4959 com a Alfa, solicito um 40 Delcio. 959, sente, aguarde o instante, cópia. Aguardando. Runway 70 no solo 02, direita 1219 o solo. 3219 até já, voo no 70. Boa noite, voo 1170, livro. 1170, segue Alfa, Chiruete da Juliette. Confirme Alfa Juliette. Sim, chame antes da Juliette, 1170. Chamar antes da Juliette, voo 1170. Azul 4959, pronto? Sim. Salvador Ideal, 1140 autorizado, via Golfo 677, decolou da 10, curva direita, saída coral. 1935 controle, acione 0277 no transponder. 140 para Ilhéus autorizado, Golf 677, pistão no zero, curva direita, saída coral, 1935 é o controle, 0277 transponde, azul 2, é 4959. Correto, sendo da pushback novamente. Para. Salvador, boa noite, Europa 084, holding point, runway 10. Papa 084, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Europa 084. Deploy no solo 05, chame o solo 129. 209, boa. Então 09, 1970. Cheyenne 6313, chame Centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Centro com 25, 133, 25, 863, 13. Obrigado, boa noite. Cheyenne 6224, desceu para 2000 pés, ajuste 105, reporte no localizador da pista 10. 2000 com 1015, pode falar direto à ponte externa? Claro, reporte no localizador, nível elétrico. Ok, vando externa, portará estabilizado, 6224. Passa da Juliette, 182. 288, Juliette, portão 8. Back 84 and Bonnet 07, monitor departure 119 decimal 35. Seguir por Europa Uniforme. Contact the departure 119 decimal 35. 935, thank you, Europa Uniforme. Por Deus. Olá. Salvador, bom dia, Europa 084, bomba de parte, clear. Europa 084, radio contact, climbing level 390, bomba de parte. 390, bomba de parte, Europa 084. Salvador, boa noite, 9890 da Rio. Prossiga. Eu tenho um plano previsto para 01040 para Guarulhos. Consulta apenas do perfil previsto. Saída da El Leda Mótima. Ok, da El Lida Código. Tem possibilidade de efetuar algum perfil à aeronave, senhor? Olha só com o controle, aguarda um instante. Ok, na sua escuta. Escuta. Prossiga, senhor. Quanto da quadra? É? 9890, pronto. Elevador Guarulhos, 340, nível autorizado, Vientos 110. Decolada 10, curva à direita, saída RNAVE, bloco 1 alfa. 1935, controle 5105, transponder. 340, Guarulhos autorizado, Viâmpera Zulu 1-0, decolando a pista 1-0, primeira curva direita, no perfil RNAV, bloco 1 alfa, acionando 5105, controle 119.35, 9890. Correto, chama o pushback somamento. Chamar quando pronto, Rio, obrigado. Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via Pesulo 1-0. Decolando a pista 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1-1935 controle, 5075 transponder. Salvador Guarulhos, 360, via Pesulo 1-0. Decolando 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. Estou confirmando o transponder e as duas controles. Transponder 5075 e o controle em 1 no 9.35. 5075, controle 9.35. 5001. O 5001 apenas coteja novamente a saída? Dael, Leda, Motiva. Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, obrigado. Ela chega a pushback, estacionamento, azul 5001. Vale. Paulo Salvador, já 3305. Precisa? Opa, a gente vai ser necessário fazer o efetuar um teste do motor aqui na posição mesmo, no gate 5. Então é só para poder dar uma informação para vocês, para poder que a gente vai ter que retirar o fim e fazer esse teste para depois confirmar a questão do pulso, tá bom? Tente, reposte quando o término do teste, o 3305. Ok, a gente vai informar quando for fazer então, o acionamento do motor. Tente. Boa noite, TAN 3178, vai atingindo 150, estou prosseguindo as visitas, solicito a proa de dona, boa noite. Boa noite, 3170, inicialmente vou na proa de ETAP, descendo para o 050. Proa de ETAP, desce para o 050, TAN 3271. Sim, você encontra no portal? Azul 4959 no pátio 3. Ali vem... O Gilberto chama para o táxi 4959. Chamará, o azul 4959. Boa noite. Boa noite. Oxinami 224 no solo aos 18, direito 219. Boa noite, Tenerife 6224, Juliana. Número 24, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, né? No... 4959 com 66 a bordo do 320, alterna Salvador para o táxi. 4959, prossegue táxi via NG Alfa no ponto de esperada 10, torre 1, 1895, QNH 1095. 1095, torre 1895, é o ponto de espera, galera. 124, observando o caso do Azul, ingresso Juliette, portão 3. Após a passagem do Azul, vai ingressar o Juliette 0324. Azul 5001. Porém, equipe de solo que após a aeronave da Avianca parquear no 03 à sua esquerda, estaria o pushback no 01, chame para o táxi. Salvador, mano, show de 249 segurando. Azul 4959, decolagem autorizada, da 10, vento 130 graus, 89. Livre decolagem da 10, azul 49 segurando. Sobre pista 10. 1015, 2000, vem apontar no carregador. Scan 3305, vai iniciar o teste de motores aqui no gate 05. Em coordenação com a equipe de solo, reporte ao término do Scan 3305. Em coordenação, reportaremos ao término. Scan 3305. Aguarde um instante. O Azul 5001, mantém a posição. A aeronave da Avianca ainda está ingressando no portão 3. A Infraero ainda não disponibilizou ele com o balizador. A gente está sempre tratando de bagagem. Segue o pushback 5001. Nove, da colada 24, controle 1935, boa viagem. 1935, grato. Obrigado, boa noite. Olê, Salvador, azul 4959, Coral. Azul 4959, boa noite, contato radar, saída Coral, Subão 40. Saída Coral 140, 4940. Mantenha a posição e aguarde de autorização, o Alfa que traiu o meu. E agora? estabilizado, tá 3178. 3178, Liga LF, chame torre 11895. 1885, obrigado, bom trabalho. Salvador, 1723, boa noite. Alto 427, alterna pela preta. Bonf, desça para o 050. Bonf, desce para o 050, 723. Desce em Alfa, da vossa zona de avanço, 2325, 1015, 4500. Dia 9810 na escuta? 9810. É estimado para início do pushback? Cinco a dez minutos, senhor. Não tem como precisar ainda não. Entendi. Alfaxway Romeo, na posição 2, está autorizado iniciar o reboque. Alfaxway Romeo, modelo na escuta. Ok, Alfaxway Romeo. Autorizado início do reboque. Espera pronto, o azul, se quiser, da lua. Deixa eu manter o ponto espera, azul, 5001. Então 3305, já efetuou o corte do motor e está acoplando o 5105. Confirme, está o solo, TAM 3305. Afirmo, TAM 3305, já efetuou o corte do motor aqui no gate 05. Ok, TAM 3305, chame para um novo push e acionamento. Afirmante, levantaremos quando pronto, TAM 3305. TAM 3178, no solo aos 31, no direito, 1219, o solo. 1219, 8190 da Rio para o pushback acionamento. A 3178, táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Táxi aprovado via Alfa, chamado da Juliette, 3178. O Rio 5, o Rio 9810. Aguarde só um instante para iniciar o puxa acionamento. Guardando 9810. Autorizado no 0, vento 120 graus, 8 nós. Azul 5001, decolado aos 33, controle 1935. 1935, boa noite, 5001. Boa. Posição 3178. Está livre o ingresso do pátio via Juliette, portão 10. Certo, autorizado o ingresso no pátio via Juliette, portão 10, está 3871. Rio 9810, temos uma aeronave da Azul sendo rebocada para o pátio 3. A mesma já se encontra nesse pátio. Aguarde apenas autorização para iniciar o push e acionamento. Escuta o Rio. Sei da Adael, subo 360. Adael, subindo 360, 5001. Pode iniciar o autorizado. 9810, chama táxi. Obrigado, vai chamar táxi. 9810, chama o Solo Salvador, Alfa X-Ray Romeu, informa término do reboque na posição 3 Romeu, parte 3. Boa noite, grato. Ok, Alfa X-Ray Romeu, boa noite. Salvador, Rio 5972, informação alfa, autorização Rio de Janeiro, Galeão. Rio 5972, está autorizado o Galeão, nível 400, via Upper Whisky 50 até Vitória, direto Campos, após, conforme plano, para decolagem da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, após Bidev. Controle 1935 e o transponder 5101. Autorizado Galeão 400, autorista 50 da história, depois Charlie Papa Oscar com quatro plano. Curva direita, pós da colagem, da El Ledo de BN. 1935 controle, 5101 é o transponder, 5972 para o push back no parte de carga. Está correto o protegimento, aguarde puxa, acionamento, Rio 5972. Aguarda puxa, Rio 5972. 9890 da Rio para o táxi, 03 a bordo, 335, autonomia alterna Galeão. Ok, Rio 9890, livre táxi em frente, pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1895. Pátio Índia 1890, Rio 9890. É 118, decimal 95. 118, 95, Rio 9890. Salvo Salvador, gol 1134. 1134, autorizado Maceió, nível 350, via Elke Zulu 17 até Orago, voz direto. Decola da 1-0, curva à esquerda, saída pouca, transição Caju, controle 1935, transponder 5113. Ok, autorizado, Maceió 350, Presulu 17, Orago, cauda 10 esquerda, na pouca Caju, 1935, controle 5113, transponder igual no 1134. Correto, chame pronto para o push e acionamento 1134. Chamará. Eu 5972, está autorizado push e acionamento, chame táxi. Autorizado push e chamar a táxi. 5972. Correio bom, 723, sinal da 10, baixar o trabalho. 1895. Perdão, senhor. Azul 5001, chama Centro Recife em 125, 1 alterna 133, decimal 25. Boa noite, João 723, baixado final, baixado trabalho final da 10. Bono 723, livre pouso no 0, vento 130 graus, 10 mais. Livre pouso na 10, João 723. Que o 190, o senhor aceita? Copia. Ok, está autorizado então Aracaju, nível 190, decola da 10, curva à esquerda, saída Pouca, Jamo e após direto destino, controle 1935, transponder 5102. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 10 com curva esquerda, Pouca, Jamo, Aracaju, 1935, controle 5102, transponder do Chané 6224. 6224, da Oxané, correto, chama para o push acionamento. Tá lá. 9810, alinhar e manter a 10 após o tráfego que pousa. Após o gol, alinhe e mantém a 10, 9810. Alô Salvador, gol 1-1-3-4, pushback acionamento. Nono 34, no portal 62 está autorizado, chame táxi. Chamar na táxi, o nono 34. Azul 4959, 58 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame Deus em 1201. Deus, boa noite. Boa noite. Turbo 9810, decolagem autorizada da 10, vento 130 graus, 99. Livre decolagem da 10, Rio 9890.